O crente vai na igreja, levando a Bíblia na mão, no coração vai a fé, no juízo a salvação, sempre esperando Jesus para partir com o irmão. Cachaceiro sai de casa, levando o vício na mente, um tira-gosto no bolso, todo metido a decente. Volta conversando só e catingando aguardente. Quando o crente vai na praia, fica todo agoniado, porque na praia se vê bumbum andando pelado, e quem é crente não gosta, que é um pecado danado. O cachaceiro não gosta de perder tempo em igreja, porque lá não tem cachaça, nem sai uísque, nem bandeja, também não tem misturada, nem conhaque, nem cerveja. O crente não dá valor a quem vive na batucada, não gosta de carnaval, nem forró e nem lambada, porque no céu não existe esta grande palhaçada. O cachaceiro não gosta de quem vive se orgulhando, dizendo que Jesus Cristo qualquer dia tá voltando, e o pastor da igreja cada vez mais enricando. O crente diz que o cachaceiro não é um homem moderno, e quem bebe no verão também bebe no inverno, e quem morre de cirrose vai direto pro inferno. Cachaceiro diz que o crente gosta muito de julgar, olhar a vida dos outros sem Jesus autorizar, só o crente quer estar certo, desse jeito não dá. Crente não gosta de bêbado, acha que isso é uma feiura, diz que o bêbado é enxerido, gosta de contar bravura, e quem gosta de cachaça não gosta das escrituras. Cachaceiro diz que o crente nunca pode ter valor, crente pobre anda a pé para imitar o Senhor, e se vende qualquer coisa paga imposto ao pastor. Eu não gosto de cinema, nem assisto futebol, não dou valor à novela e nem creio em catimbó. E eu gosto é de ler a Bíblia, de gravata e de paletó. Pois fique na sua igreja e deixe eu me divertir. Não fale da minha vida que eu também não vou aí. Porque eu, quando eu for pro céu, lá eu não quero discutir. Amigo, tome um conselho. Abandone essa cachaça, vá orar numa igreja pra sair dessa desgraça. Deixe de ser vagabundo que a cirrose me ameaça. Irmão, quero eu lhe dizer... Eu sei que o senhor é crente, não me chame de vagabundo, senão fico valente. Larga essa escritura e vamos tomar um aguardente. Você sabe que eu sou crente, jamais eu vou aceitar. Pode seguir seu caminho, que eu também vou viajar. Eu acho que esse assunto já tá é bom de encerrar. Já que o irmão vai embora, eu também vou me mandar. Mas lhe peço o favor, vamos ali em um bar. Se o irmão quiser não pagar duas, deixe que eu posso pagar. Você é um cachaceiro e no céu não pode entrar, Jesus não gosta de bêbado, quem bebe é pra se mostrar. Lá no céu só entra os crentes e os pinguços vão ficar. O irmão tá enganado, o céu é pra todo mundo. Se no céu não tiver cachaça, lá também tem vagabundo. Então eu vou beber fiado e vou passar cheque sem fundo. No céu não existe bar e nem banco com dinheiro. Lá no céu existe é paz para o cristão verdadeiro. Lá não entra criminoso, nem ladrão, nem cachaceiro. Irmão, lhe peço desculpa. Sei que um dia vou morrer. Mas quando estiver pertinho, eu vou deixar de beber. Vou pedir perdão a Deus e lá no céu eu vou viver. Eita, caba inteligente! É. Jagunçaiado do meu coração, Vosmeceis sabe que o Água de Moringa é muito importante para mim. Eu amo esse programa de todo o meu coração porque é uma janela para a divulgação da cultura nordestina. E isso não seria possível sem a ajuda e o apoio dos meus amigos, principalmente ele, o capitão Alexandre Nerdmaster, que comanda o Paranerdia, rapaz. Além do Paranerdia, que você encontra em www.paranerdia.com.br, eu quero agradecer nominalmente ao Anime Esfírico com meu amigo Jorge, a Taverna do Bierro de Cego lá com Biel e a Prix, o RP Guaxa com Marcelo Guaxinim, o Me Julgue Podcast com a Cris e a Lica, o Podpix com aquela galera arretada, o RPG Next com meu amigo Rafael47, o Pensador Louco com essa barba frondosa que de vez em quando desaparece, mas tem uma voz maravilhosa, o Sapo Brothers com as melhores animações infantis que eu já vi na minha vida, toda a galera lá do Podcrastinadores, obrigado GG, e o Atlas dos Crimes, rapaz, visita nossos amigos, nossos parceiros, todos os links estão na descrição do post, muito obrigado e vamos continuar o nosso programa. Fala galera, aqui quem fala é o Tom. E o Wagner. E nós somos do PodPixel Podcast. Quer saber o que a gente faz por aqui, cara? Nossa, muita coisa. Coisa beça, né? Coisa paca. Então, a gente tem RPG, recomendação, recomenda não, histórias, reflexões e muito mais, cara. Dá uma ouvida aí. E o mestre tá ali, ele tá te guiando pra uma coisa que você fala, caralho, ele pensou nisso. Boa noite. Na pauta de hoje... Tom Holland tá no garganta. O dinossaurico. Tentar. Sua... Tem muita coisa legal em Stay. Quarto de hóspedes, Fleshbari. São literalmente devaneios. Mas isso aqui ainda tá longe de acabar. Nós somos o que sobrou daqueles que seguem em procissão a fazer dar certo. Nós somos o quebra-luz. Oxente, rapaz, mas é muita cachaça, é muita discussão. Eu não quero discussão nessa bexiga, não. E hoje eu vou conversar legal com meu amigo Xorxe. Xorxe com X. Oi, Xorxe. Diga aí, de onde é que você vem, meu filho? Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, Jota. Por mais que eu edite o Água de Moringa, a gente sempre fica atrás da coxinha, né? Agora a gente vem, conversa numa boa e dá aquela descansada marota. Primeiro de tudo, eu sou líder do podcast Animesphere, né? Onde a gente fala de animes, mangás, cultura japonesa em geral. Eu também tenho um projeto que tá em hiato, né? O Bardos do Infinito, onde eu narro contos enviados a mim. Ele, por enquanto, tá parado, né? Mas assim que eu tiver um tempinho, eu volto com ele. São contos de, no máximo, 30, 40 minutos. Interessante. Eu também faço parte como editor lá do Paranerdia, né? Aliás, aqui do Paranerdia, né? Já que o Água de Moringa faz parte do portal Paranerdia, não é mesmo? Yes! E não tinha como não falar dele. Ele. Ele mesmo. Né? Mas enfim, Nerdmasters à parte, né? É... O grande ponto de referência da internet brasileira, da podosfera brasileira. Isso aí. Eu também escrevo contos baseados em Tokusatsu e outras coisinhas pro pessoal lá do Mindstorm Productions. Eu não tô com Tokusatsu pra essas coisas, não. Piadinha, né? Mas, enfim. Jota, você deve conhecer um dos membros lá do blog, que é o Norberto. Então a gente vive conversando lá, trocando figurinhas, escrevendo contos e postando lá. Então, você que gosta de ler histórias que não são as originais, mas que são feitas por fãs, mindstormpro.blogspot.com. Eu também faço parte. Muito legal, e eu não conhecia isso, não. Como é que você sabe desses negócios? E eu faço parte do Animesphere, do Paranerd, de tudo que existe. Eu sou a maior putinha da podosfera, eu não sei dessas coisas. Não sabe, né? Tá vendo? Eu posto os ícones, eu posto os links lá no grupo e você nem dá uma olhada, tá vendo? Aí, ó, tá. Eu tenho um problema de cabeça, eu não presto atenção nas coisas. Então, meu compadre Jorge, a gente tava comentando que tem todo tipo de gênero de anime no mundo. Eu já vi de tudo, rapaz. E como eu tô agora com a assinatura da Crunchyroll aqui em casa, né? Muito bem. Então eu tô zerando a Crunchyroll e até agora ainda não vi um anime nordestino. Como seria um anime nordestino, rapaz? Olha, primeiro de tudo, assim, se a gente for levar em consideração histórias de ação, que as histórias nordestinas sempre tem muita ação, por mais que algumas delas sejam também junto de comédia, uma história nordestina seria fácil uma shonen. Ou seja, com um super-herói fodão? Não precisa nem ser super-herói. Por exemplo, a gente tem um protagonista. Dependendo da linha do protagonista, por exemplo, se a gente for levar o Lampião como protagonista, é um cara bronco, que gosta de ajudar os outros, mas ele não sorri, ele sempre tá com a cara fechada. Então é aquele cara que é o típico anti-herói. Já pensou em alguns personagens que podem se encaixar nesse tipo de perfil? Eu pensei em vários. Poxa, até o Ichigo, né? Sim. Não, mas o Ichigo ele quer proteger todo mundo, mas ainda assim ele tá sempre bruto, tá sempre com raiva, tá sempre com o peso das escolhas, da responsabilidade. A maioria dos grandes heróis são assim. Eu pensei mais no Vegeta. Não, o Vegeta é o zoeiro de sempre, né? Sim, até porque assim, o Vegeta é aquela coisa, ele era vilão, se tornou anti-herói, e ainda tira um tempinho pra zoar com a cara do protagonista. É, porque ele não tem o peso de carregar a história nas costas, então ele pode fazer o que ele quiser. Ele tá no cantinho mais confortável do anime, velho. Sim. Sem contar que ele... Se você comparar o Vegeta do final do arco da invasão Saiyajin com o Vegeta do Dragon Ball Super, nossa, super diferente. E, tipo assim, vamos supor que o nosso protagonista para o nosso shonen nordestino de fantasia seria um cara com os brios do Vegeta, né? O jeito de ser do Vegeta. Sim, orgulhoso. Extremamente orgulhoso, não baixa a cabeça pra ser ninguém, não dobra o joelho porque só se ajoelha pra Deus. Pois é. Teria que ser bem religioso, né? Ah, mas até aí, colocar religiosidade num personagem como o Vegeta é do Hipólito. Agora vem cá, como é que um cara orgulhoso desse tipo ainda teria a hombridade de servir a um poder maior? É que assim, quer ver? Deixa eu pensar numa coisa assim. Quer ver? Personagens nesse nível que servem normalmente, a um poder normalmente, maior. Normalmente os cangaceiros e o povo do sertão tem como divindade não Jesus Cristo, não Deus, não Nossa Senhora, mas o Padim Padinciso, né? Que era um padre sim, nordestino, sim. Que ascendeu, né? E hoje olha por todos eles. Então, o cara pode chamar por Jesus, por Nossa Senhora, por quem for, mas chamar por Padim Padinciso, ele, eita, tem coisa séria aí. É. Então, nesse ponto, a gente pode levar em consideração qualquer seja a divindade, mesmo que o Padim Padinciso, ele seja a divindade da história. Mas é aquele. Quer ver? Uma coisa que é interessante notar. Que alguns personagens, por mais orgulhosos e tudo mais que seja, pode ter alguma coisa na história padrão dele que faça com que ele creia em alguma divindade. Então a gente pode colocar um personagem orgulhoso, mas religioso. Ou seja, ele estaria sempre numa missão, né? Sim. A história dele seria uma missão pelos valores do que ele acredita. Quase um paladino do sertão. Porra, aí sim, aí eu gostei. Um paladino do sertão. Sai da frente que, meu Deus, é forte. É? Pronto. Bem daquele tipo. Sai da frente que, meu Deus, é porreta e vai me dar muito poder. Porreta. Eu sei, eu errei. Não, tá massa, tá excelente isso aí. Bom, e que poderes... Né, e habilidades, esse cangaceiro que cavalga o sertão de chão seco, árido, bruto, esturricado teria? Então, aí depende do que a gente quer fazer, porque shonen tem assim, os mais diversos tipos, desde você poder disparar raios das suas mãos, partindo para espadas mágicas, escudos mágicos e todo o restante, ou até mesmo armas simples. Então vamos primeiro nas armas do nosso protagonista. As armas... Tem um anime que é interessante você notar. Eu não sei se você já ouviu falar Yojo Senki. Por favor, me esclareça. Yojo Senki é basicamente um anime onde um cara, um trabalhador, né? Que é como se chama lá no Japão, salaryman, né? Ele é o cara que trabalha no escritório e tudo mais. Ele morreu e reencarnou na pele de uma menininha. Que faz parte de um exército. Só que esse cara é o pior tipo que existe. Só que aí, o exército, ele é detentor de armas mágicas. E ele vai utilizar essas armas mágicas para não só esmigalhar seus inimigos, mas também conquistar terras novas. É da menininha Hitler, né? Sim, da menininha Hitler, Tanya de Gurechaf. Exatamente. Eu ainda não vi, não. Tá na minha lista. Quero ver... Logo, logo. Veja. Bom, normalmente um cangaceiro sertanejo clássico, ele tem algumas ferramentas que são peculiares, né? Tem um punhal, né? Que ninguém vive sem um punhal. Uhum. É um facão, um belo de um facão longo, né? E uma garrucha, uhum. Uma garrucha que é aquela arma que é chamada de um tiro e uma carreira, né? Você dá um disparo nela e depois tem que correr para recarregar. Baseado nessas armas tradicionais, O que é que você sugere como armamento para esse herói? Não, a gente pode utilizar as mesmas armas. Só que aí a gente pode estilizá-las. Sabe o que eu tava pensando? Já pensou que se esse facão... Você já imaginou o que eu vou falar, né? Já pensou que se esse facão é um Zanpakutô? Oh, pode ser. Eu queria ver o cangaceiro falar assim: Getsuga tem sol, caralho! Não duvido. Ai, caralho, seria esquisito. Mas, tipo assim, que habilidades, que poderes esse facão abençoado teria? Bom, eu diria que esse facão abençoado teria resistência mais 10 contra os policiais. Porra, aí os macacos estão lascados. Vamos dizer assim, ele daria penalidade porque é feito de metal, então metal esquenta no fogo, né? Uhum. Sim, é impressão minha, ou você tá usando temática de RPG? Sim. É que assim, anime, cara, tem de tudo um pouco. Você viu que eu parti de Dragon Ball, fui pra Yojusen, que agora eu tô usando algo estilo Sword Art Online. Boa. Cara, se você quer fazer uma boa história, nada com que você possa assistir e fazer uma boa pesquisa. É verdade. Quanto mais assiste anime, quanto mais você tem conteúdo, mais você tem ideias, né? Sem dúvida. E quanto... quer ver, ó. Quanto ao facão, a gente pode deixar desse tipo. Garrucha, a gente pode dizer que ela tem o benefício de você ter um tiro de mais longa distância, né? E também causar mais dano quando o tiro for a queima-roupa. Poxa, eu queria deixar ela overpower pra caralho. Então, você pode optar por ter uma distância muito grande ou por ter um poder de fogo muito grande. Aí você vai ter que escolher distância entre distância e poder, né? Sabe o que... Aí não dá pra ter os dois. Sabe uma ideia que eu tive? Que eu tinha? Tu lembra do motoqueiro fantasma de Johnny Blaze, o primeiro? Já ouviu falar? Que então, foi o papel fantasma, coisa fez, com o nome dele, que o Deus Nicolas Cage fez? Então, é justamente esse o filme que eu ia falar, do motoqueiro fantasma feito pelo Nicolas Deus. Cage. Sim. Então, o Johnny Blaze, com o passar do tempo, ele perdeu o posto de motoqueiro fantasma. E depois ele descobriu, antes de retomar de novo esse posto, ele descobriu que ele ainda tinha fogo do inferno dentro dele. Então ele tinha a escopeta dele, que disparava fogo do inferno infinito. Sim, mas aí... Já imaginou uma garrucha que é um tiro em uma carreira, mas que dispara infinitamente? Não precisa ter muito... Não precisava ter muito poder de fogo, só precisava ter um cooldown alto, mas com tiro infinito. Sim, mas é por isso que eu tô falando. Você tem uma garrucha dessa, você dá um tiro. Se você der um tiro de longe, o poder não é tanto, mas você consegue acertar de longe, ainda com a cadência infinita, pó, pó, pó, pó, pó, falou. Agora, quando você tá dando tiro a queima-roupa, o poder é muito maior, porque você não precisa ter distância, né? E outros poderes que o nosso personagem pode ter é resistência ao calor. Isso todo nordestino já tem, meu filho. A gente já nasce meio com o couro meio grosso. Então. Só que aí o nosso personagem tem isso ao quadrado, né? Vamos prender ele no tronco e vamos tocar fogo nesse desgraçado. Então, se você prender ele num tronco e tocar fogo no desgraçado, o desgraçado morre. Pelo menos não ele tem que ter. Ele tem que ter resistência a fogo, né, porra? Então, por isso que eu falei, ele não morre tão fácil. Muito bom, então a gente definiu que ele é bruto, ele é orgulhoso, devoto, ele tem armas encantadas. Sim. Você pode dizer que são as armas encantadas pelo Paladino Padincício. O facão abençoado, a garrucha benzida, o punhal que abre corpo fechado, porque no Nordeste tem umas histórias que... Sim. O cara, quando tem corpo fechado, ninguém acerta um tiro nele, ninguém mata ele, porque o cara tá protegido. Sim, sem dúvida. Muito bem, punhal. E não é um anime shonen se o protagonista não tem uma equipe. Como nós sabemos, nosso querido Lampião tinha uma equipe do qual ele se valia. Vamos fazer um harém, botar só mulher atrás dele? Não, porque aí Maria Bonita vai matar tudinho. É, então, podemos fazer uma equipe mista, por que não? Aproveitando-se dos novos tempos. Bom, já que ele é um anti-herói, ele vai ter que ter um companheiro babaca, mas que é tão poderoso quanto ele. Sim, e também podemos ter aquela mulher que pode ser muito poderosa e que é tão ou mais inteligente que ele. E algumas, algumas guerreiras tetudas que é pra ficar... Lampião-san! Lampião-sama! Se esfregando e encostando os peitos no pobre do Lampião, enquanto Maria Bonita fica com aqueles três pontinhos em cima da sobrancelha. Três pontinhos? Isso se não for aquele sinal de aquele sinal de tralha em cima da testa. Exatamente. Sabe assim? Tipo, espasmo de estresse, de raiva, de brutalidade. Isso se ela não der uma bifa nas peitudas, fazendo ela voar na velocidade da luz, velho. Então, pra Maria Bonita, que seria o braço direito dele, eu daria uma habilidade de convencer as massas. Sim. O poder da palavra. Até porque, como a gente viu no episódio anterior, é a mulher que é a mais inteligente da bagaça. Exatamente. Né, e ela com o poder de convencer as massas, Lampião tem que andar certinho pra que ela continue junto com ele. Ela vai ser ela seria a barda da equipe. Barda? Eu diria assim. Barda e sacerdotisa. Eu diria mais uma sacerdotisa barra feiticeira. Seria bom. Uma sacerdotisa barra feiticeira com carisma altíssimo. Seria excelente, na verdade. Caramba, eu já quero assistir essa porra. Tipo, quem seria o atirador de elite da equipe? Tinha que ter, eu já entendi qual foi a sua referência, tá? pessoal, pra quem não sabe, o Jota aqui é putinha do One Piece. E sim, nós estamos falando do Sop. Mas assim, sim, nós poderíamos colocar o cara que é especialista em armamento. Por que não? Uai, seria massa, né? O cara que tem melee alto, né? Não melee alto. Ataques à distância com valores alto e um melee o suficiente pra se defender. E não precisa ser covarde, não. Não precisa. Até porque dificilmente entre os cangaceiros tem alguém covarde. Uai, você não assiste O Alto da Compadecida, não? Então! o companheiro do Severino da Aracaju, eu não gosto de matar, não. Mato, mas não gosto. Então... Não gosto de mexer com gente morta, não. Mexo, mas não gosto. Então, ele pode não gostar, mas ele mexe. Então ele não é frouxo. Mas não é mesmo. Bom, então já que a gente mais ou menos definiu a equipe, as habilidades, né? Ou seja, a gente tem um grupo bem, bem grande. E aí, com o passar do tempo, a gente ia conhecendo os outros... Sim. Como todo anime de shonen, né? Você começa com uma equipe enxuta, tipo uns 4 ou 5... E isso vai aumentando conforme vai andando. Quer ver um exemplo disso? Shaman King. Que maravilha. Me lembrou... Shaman King me lembrou os clássicos animes dos anos 80. Sim. Ó, quer ver um outro anime que começa com pouca gente e que vai subindo o time? Dragon Além Quest. Além de One Piece. E você já me mandou assistir, eu ainda não comecei. Dragon Quest, pra quem não entendeu, é o remake que eles fizeram do antigo Dragon Quest que o pessoal conhece aqui no Brasil, que foi dublado como Fly, o Pequeno Guerreiro. Fly, fly, fly, quer a paz que o inimigo destrói. Por aí. Só que a dublagem saiu quase toda errada. Né? Infelizmente. Mas assim, o anime é ótimo. E a versão mais nova, nossa, tá sensacional, cara. Eu vou ver. Começa ainda essa semana. É, prosseguindo... Depois da nossa próxima gravação, gente, né? Merda. Então... Já que a gente definiu a grande parte da equipe, e qual seria o antagonista? Qual seria a ameaça grande demais pra... É, tipo assim, no caso de One Piece, por exemplo, não começou com um antagonista, começou com uma missão. Sim. Na verdade, é um sonho. One Piece não tem um vilão propriamente dito. É, tem a missão. Durante a missão você encontra alguns antagonistas, né? Só. Sim. Então... Você tem os antagonistas... Desafios. Conforme os desafios que você encontra no meio do caminho. Você pode usar esse ponto. Você também tem os shonens que também tem um vilão, propriamente dito, vamos dizer, Demon Slayer, né, Kimetsu no Yaiba. Isso. Que tem um vilão que cria mais vilões no meio do caminho pro pessoal derrotar. Ou seja, o objetivo é chegar no Michael Jackson, né, no meio do caminho encontra as luas. Sim, exato. Outra coisa também que a gente pode utilizar, voltando, por exemplo, de Sword Art Online, é a gente ter... Um aliado, um vilão disfarçado de aliado. Que é o Kayaba Kihiko, que é o cara que criou o servidor e colocou todo mundo lá dentro. Só que, no meio do anime, ele se mostra como se fosse um dos que foram abduzidos pro jogo e que tá lá pra ajudar eles. Ou seja, o risonho, alegre, bonachão, feliz e tão poderoso quanto o cangaceiro que anda junto com ele. Piadista e etc. O Goku da história, no final das contas, lá no final, é o vilão. Se tornaria como responsável por todas as mazelas que eles estão enfrentando durante o caminho. Porra, seria um plot twist de fuder. Quer ver? Pega só. A gente tem o Lampião tem o braço direito e o braço esquerdo. O braço direito é a Maria Bonita e o braço esquerdo é o Zé Lelé. Nada, tem um cangaceiro chamado... Pode chamar de Severino. Não, tudo bem. Severino, Zé Lelé, é mais pra jogar um nomezinho genérico. Zé Lelé por causa da Turma da Mônica. Também. Aí, o que que acontece? O Lampião acha o Severino no meio do cangaço, né? Da Caatinga. E resolve juntar ele pro bando pra poder ajudar ele. Só que... Depois de algumas temporadas se descobre que o Severino, na verdade, era o chefe da guarda do estado e que tava arrumando o Lampião pra ele ser preso. Só que um pouquinho antes de Lampião chegar na capital do estado, ele descobre isso e os dois têm aquela treta fenomenal no final da temporada, entendeu? E isso seria de torrar os colhões, que a gente já estaria amando esse cara, né? É aquela coisa, tipo, você aprende a amar e no segundo seguinte você ama odiar esse cara. E aí, pra que ele se revele como traidor, ele teria que matar alguém da equipe, pra gente ver que ele é o tinhoso mesmo, que ele é mau. Sim, a gente pode ferir mortalmente alguém da equipe, né? Sim, lembra quando a gente falou daquele atirador? Uhum. A gente pode fazer do atirador um alívio cômico, como o Usopp era no começo de One Piece. Né? E aí o Bobinho descobriu no meio do caminho que o braço esquerdo do Lampião, na verdade, é o líder da guarda da capital do estado. Resultado, Lampião tem que saber. Só que ele não pode sobreviver, ele precisa sobreviver pra contar pro Lampião, né? E aí no meio do caminho ele é assassinado pelo Severino. Ou ele é assassinado ou ele é deixado à beira da morte. E a gente passa vários episódios com o cara à beira da morte, morre ou mais não morre. Sim. E Lampião sem saber do que tá acontecendo. Puta que pariu, eu vou morrer com esse anime. Pois é. Quer ver um ponto que isso acontece em um anime não faz muito tempo que eu assisti, acho que faz um ano e meio, dois, por aí. É Sword Art Online, o arco de Alicization. Quando o Kirito toma um dano mental tão grande que ele fica desacordado por uma temporada inteira. Eu vi o Alicization. Então, aí quando o Kirito retoma, aí é porrada épica, fi. Também não davam pra colocar o cabra logo de começo ali, porque ele já tava top level, né? Sim, mas aí arrumaram um jeito de nerfar ele até o plot armor dele acabar, né? É uma boa. E, na verdade, esse alívio cômico, ele poderia descobrir isso já nos primeiros 10 episódios. Pode ser. E ele se alvo de chantagem o tempo inteiro. Né? E, tipo, ele tem um rabo preso, porque todo mundo tem algum rabo preso, ser Sim. chantageado, enquanto o cara vai crescendo em amizade com o protagonista. E até aí, o momento que ele vai... saco cheio. Não, foda-se, aconteça o que acontecer, eu vou resolver essa parada agora. Aí pronto, o cara se lasca. É ferido mortalmente. Puta que pariu, eu já quero isso aí, velho. Cadê? Quem é que produz essa porra pra nós? Tô falando, quando a gente entra nesses brainstorming, é louco, velho, é louco. Caramba, já não tô nem querendo saber mais de poder, eu quero saber desse cara fudido, de se fuder agora. Eu quero que alguém arranque o braço dele e mande ele mastigar. Não é? Sim, olha, e como a gente finalizaria essa história? Chegaria no final? Depois da batalha épica, o traidor tá no chão pedindo por clemência, o Lampião, como ele nunca foi clemente, né? Senta ali um tirambaço no meio da fuça, e aí tem o final feliz com todo mundo comendo macarrão no domingo. Mas e se esse... Um complicômetro... Esse final que eu falei agora há pouco seria, por exemplo, se a gente fizesse uma temporada só pra poder finalizar a história redondinha do jeito que tá. Aí você falou do complicômetro. O complicômetro é aquele cliffhanger maldito que muito anime usa pra poder garantir uma segunda temporada. A gente poderia... Como todo mundo é devoto do Padim Padincis, o Lampião poderia vencê-lo, mas não conseguiu se vingar porque ele também tem o corpo fechado. Sim. E sabe o que é mais legal? Quer ver? Cena de Auto da Compadecida trazida pra mim. Digamos que Lampião e o traidor estão frente a frente, os dois se acertam e os dois caem. Só que no momento... Um ora pra Deus e o outro ora pra Padim Padincis. Eita bexiga, agora deu bom. E aí a segunda temporada continua no céu. E eu tô doido pra ver essa primeira logo, antes que comece, que estreie a segunda. Fica assim, pega só. Se a gente colocar algo assim, tipo, de eles irem confrontar no céu, seria algo similar ao Dragon Ball Super, onde eles adquirem poderes dos deuses. Ou até mesmo... Quer ver, ó? Dentro de One Piece, eles vão pra Skypiea. Ou até mesmo... Tem vários outros animes que vão levando pra uma escala muito maior. Uma sugestão boa seria jogar os dois em um outro mundo, sem memória das suas vidas passadas, pra Também. Que eles... Transformar a segunda temporada no Isekai, tudo é possível. Né? Com todas as habilidades que eles já tinham no momento que morreram. E aí, eles se tornam companheiros de novo. Eita porra, e o filho do cabrunco trai o cangaceiro novamente. Não é nem pra trair. Aí assim, os dois estão juntos, direto, aí eles são alvo de uma magia em que eles recuperam a memória da vida passada. Que eles eram inimigos. E aí cabe aos dois decidirem se eles vão viver o que sobrou da vida passada deles ou se eles vão continuar sendo amigos agora na nova vida. Cara, se a gente continuar nisso, a gente não sai daqui hoje, você acredita nisso? Eu sei. Assim, uma coisa que ficou, que a gente não definiu, só pra gente finalizar essa historinha. Qual seria o título dessa história? Ixi, o mais legal disso tudo é que assim, a gente pode sim deixar o título pro final. Só que assim, tudo vai depender de qual é o material original da obra. Se o material original da obra for um mangá, tem que ser um título curto. Se você pegar um anime que tem um título quilométrico, tenha certeza que a origem dele é uma light novel. Tipo, a história do cangaceiro que tem superpoderes e que descobriu que o seu companheiro é um traidor e morreram e foram mandados para outro mundo sem suas memórias. Sim. Ah, e você tá dizendo que o material original dele é uma light novel. E o próprio título já dá spoiler da história toda, que bosta. Não, mas é isso mesmo. É que assim, explicando um pouquinho do porquê esses títulos são tão grandes pra light novel, é porque pro mangá você tem apelo visual. A light novel é só texto. Então, você tem que ter um apelo. O apelo é um título. Meu padinho. Ou você pode ser Aventuras no Cangaço, ou coisa do gênero. Ou o Padim. É, o Padim seria legal, porque meu Padim, Padim Cisso, e as pessoas mais velhas são considerados padrinhos dos mais novos, então são Padins também. Sim, e outra, ou você pode colocar assim, a história se chama Padim, porque foi contada pelo Padim, Padim Cisso. Massa. Seria legal. Ou Padim, né? Curti. Tá aí. Eu já quero assistir isso hoje. Me dá a senha do Crunchyroll que eu vou assistir hoje. Né? Pode ser no Crunchyroll, pode ser na Amazon Prime, pode ser na Netflix, pode ser na Disney Plus, porque, né, teve aquele negócio de glitch. É verdade. Então, meu compadre, minha comadre, é com muita alegria e com muita tristeza também que eu digo que a gente chegou ao final do nosso programa. Né? E, mais uma vez, eu gostaria de pedir para que o meu amigo Short deixasse aqui os seus links e suas arrobas para a gente poder encontrá-lo. Cara, é super simples. É só você acessar linktr.ee/animesphere que você acha tudo o que é preciso. Qual é que é o link mesmo? linktr.ee/animesphere. Porque assim você é uma espécie de agregador de links que ele tem. Se você acessar esse link, ele vai ter todos os links: site, canal do YouTube, e-mail, ou seja, tudo. Redes sociais. Boa, já vou dar uma pesquisada agora para ver se tá tudo certo mesmo. Então, jagunçaiada amada do meu coração, o papo tá porreta, mas acabou de chegar o meu cuscuz com leite. Não é o do programa passado, não, gente. Chegou um café quentinho, bolacha, creme crack. E, puta que pariu. Ei, tchau e benção. Nas menininhas. Arrastando tamanco no chão. Tamanco e mulher. Tamanco e mulher. Tamanco e mulher. Tamanco e mulher. No meu tempo de criança, eu era menino chato. Se não me falha a lembrança, eu só andava de sapato. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.